Você está ouvindo Nerdcast no Jovem Nerd. Nerds, aqui é Alexandre Antônio do Jovem Nerd, feliz na floresta. Aqui é o Felipe e a gente vai ver sobre o Robert do Capuz. E Roberto do Capuz, né? Que Eduardo Spor e Flecha é coisa de covarde. Que isso? Aqui é a Zagal e eu não tá sei. Bastante animado, tá animado com esse programa. Tô. Animado com a vida. A Merry Man. Muito bem, nerds! Estamos aqui mais um Nerdcast de História hoje para falar o que é lenda, o que é real sobre Robin Hood, senhores! Um dos nomes medievais mais famosos aqui dos paradeiros das lendas. O que será que é verdade? Felipe, você vai estragar o sonho de muita gente aqui? É para isso que eu tô aqui. E meus... Canelada. Canelada! Muito bem, Azaghal, vamos para mais uma semana de vez e caneladas da Nerdcast. Vamos. Azaghal, hoje estamos falando de Robin Hood porque está estreando no cinema Robin Hood, A Origem. Olha aí. O elenco forte, olha aí. Taron Egerton. Sabe quem é Taron Egerton? Eggsy. É o Eggsy de Kingsman, exatamente. Ele também vai fazer o Elton John no Rocketman. Olha só, muito bom, cara, muito bom. Então, o Taron Egerton tá, essa estrela em ascensão no momento, agora está vivendo Robin Hood ao lado de Jamie Foxx, Azaghal. Fazendo o papel do Little John, olha só. Tem também a Eve Hilson, Jamie Dornan, uma produção de Leonardo DiCaprio, Azaghal. Olha aí. Só. Pois é, nem sempre tá atuando, o cara é produtor, rapaz. O fato é que esse é o Robin Hood repaginado de um jeito que você nunca viu, a lenda que você conhece, mas a história não, você não conhece essa história, cara, ó, eu quero lembrar que eu falei do Jamie Dornan, quem não sabe, quem tá ouvindo, ó, quem, já ouvi falar disso, senhor Christian Grey de 50 tons de cinza. Mas é isso, vá no cinema assistir, estreia dia 29 de novembro, filme com aventura, com ação, para os que gostam um pouco de romance, afinal, Eve Hilson só precisa escolher entre o Taron Egerton e o Jamie Dornan, 50 tons de verde. É isso tudo em Robin Hood, A Origem, dia 29 de novembro, no cinema. Hoje, Azaghal, também é dia de Nerdcast Empreendedor. Olha aí, última sexta-feira do mês e vamos falar sobre um tema polêmico aqui. Qual é? Empreendedorismo de palco. Ixi, olha aí a ferida. É isso mesmo. O mais importante, porque o seu Flávio Augusto, nós sabemos e ele sabe que também já foi chamado de empreendedor de palco. Já. Isso não é segredo, porque ele gosta de um palco. Não gosta? Não gosta? É mentira falar que o Flávio Augusto não gosta do palco? Gosta do palco. Não, não é mentira. Não é mentira, exatamente. Mas, aí a gente vai separar o joio do trigo. O que, que é o empreendedor de palco? O que é empreendedor no palco? Olha aí. Uma das coisas que a gente vai falar aqui é justamente o que, que o cara tem pra mostrar de realizações. O cara tem alguma realização na vida ou não tem? O Flávio tem, não é mentira também. Então o cara tem a base pra falar, entendeu? Tem que saber quando o cara é o cara lá do Pequena Miss Sunshine, que tinha lá aquela palestra de sobre sucesso e o cara não tinha sucesso na vida. É diferente do cara que, entendeu, tem o que entregar e tá te falando sobre empreendedorismo. Com a participação de Ícaro de Carvalho, que foi o cara que cunhou e popularizou o termo empreendedorismo de palco num artigo que ele escreveu no Medium alguns anos atrás, em 2016, intitulado Por que a indústria do empreendedorismo de palco irá destruir você, cara? Excelente, o comunicador escreveu esse artigo muito maneiro e a gente tá falando com ele, com o seu Flávio Augusto, sobre esse, cara, incrível. E Azaghal, por falar em empreendedorismo e palco, eu ia falar sobre o Powerhouse 2019, Azaghal! E por que não vai falar? Porque já acabaram os ingressos. Caraca, a gente vai, ó, vamos falar, vamos falar pra, todo ano, Flávio Augusto faz o Powerhouse, cara, que é um encontro de 4 mil pessoas pra um lugar onde, a primeira edição, nós fizemos palestra lá, tivemos um painel lá, teve um monte de grandes empreendedores do Brasil também fazendo um painel lá, e aí, no ano passado, aliás, nesse ano, o seu Flávio Augusto deu uma aula lá, a Zagal foi. Sim, ele e o Carlos Wieser. Exatamente, ele e o Carlos Wieser, falando sobre várias paradas práticas de empreendedorismo, não é? Qual é o seu sonho, essas coisas, não. Prática, né? A galera anotou várias paradas. Sim. E ano que vem, dia 5 de janeiro de 2019, Flávio Augusto irá dar uma mega aula prática. Mais uma vez, o cara que tem conteúdo pra mostrar, o cara que tem realização. E você não ficou ligado, cara. Você não ficou ligado, você... É isso, já acabou as ingressos. Sinto muito. Mas pra você ficar ligado, eu sugiro que você baixe o aplicativo do Geração de Valor. Olha aí! Aplicativo do GV com o Flávio Augusto, cara. Tem um monte de conteúdo exclusivo só para aplicativo. De graça, tem live do Flávio Augusto. Cara, tem um monte de coisa. E tem anúncios como esse em antemão. Oportunidade de você comprar ingressos para o Powerhouse, por exemplo, que você perdeu. Mas ainda vale seguir Flávio Augusto no aplicativo do Geração de Valor. Procura aí nas stores, só procurar Geração de Valor. Flávio Augusto, você vai achar. Baixe agora! E não deixe de conhecer, lógico, o meusucesso.com, sua escola de insights em negócios, que traz o Nerdcast Empreendedor para você todo mês, Azaghal. Uma semana grátis. E, ó, 7 dias grátis para você conhecer todo o conteúdo, estudos de caso de primeira qualidade, cara, documentários nível Hollywood, para você conhecer a história de grandes nomes do empreendedorismo do Brasil e do Vale do Silício também, cara. Vale a pena. Vá conhecer o meusucesso.com e escuta o Nerdcast Empreendedor sobre empreendedores de palco para você não cair numa roubada. Certo? E se você não quiser ouvir os recados e e-mails do último Nerdcast, você pode pular diretamente para... 17 minutos e 46 flechadas. Azaghal, quero agradecer aos nerds que doaram sangue essa semana e salvaram vidas, como a Fernanda Akiyama, Lenilton Souza, Felipe Cardoso, Flamínio Nunes, Lucas Souza Cantão, Diógenes Rieger, Alisson Wilson, Ronaldo Villatore, Igor Lima e Maicon Lira. Muito obrigado, seus nerds! Arte dos fãs... Temos Stan The Man Lee, por Daniel Albert. Olha, e também aí temos outra do Stan Lee por Giovanna Gioia. Muito bom, homenagens ao nosso grande Stan Lee. Temos também duas artes de Tony Cromo, um jovem nerd, um Azaghal meio bizarro do futuro, vilões bizarros de desenho infantil. Muito bom. Você pode ver tudo isso no aplicativo do Jovem Nerd. Ou no site. No post também. Celso Bortolini Jr., 27 anos, engenheiro de materiais e doutorando em engenharia mecânica. Geelong, Austrália, Azaghal. Do outro lado do mundo. Olá, Jovem Nerd, Azaghal. Primeiramente, gostaria de parabenizar pelo excelente programa e por mostrar que não importa o quão merda algumas comidas podem ser no Brasil, sempre tem algum lugar do mundo capaz de fazer uma pior. Sobre o último Nerdcast de comidas horríveis. Vocês falaram bastante de pizzas, porém não tocaram no ponto crucial da iguaria, que é o abacaxi na pizza. Nossa. Meu Deus do céu. Aqui na Austrália, país detentor da terceira posição no ranking de IDH, é comum as pizzarias oferecerem a absurda opção de adicionar abacaxi à sua pizza de graça. Eles querem, Azaghal, eles querem que você... Nossa. Eles oferecem de graça. É comum também em supermercados encontrar os pães de pizza, entre aspas, similar aos pães de frios feitos no Brasil. Nos mais variados sabores, é claro. No sabor havaiano, que nada mais é do que massa, queijo e abacaxi. E é claro que não podia faltar a carne de canguru. Como ainda não experimentei, não sei se entraria na classificação de horrível, mas com certeza no mínimo bizarro. Não sei porquê, não acharia bizarro. Você acharia bizarro carne de canguru? Depende, cara. Você comeria a carne de canguru? Ah, carne de canguru. Carne é carne, né? Carne é carne, então. Essa que é a parada. Carne é carne. Se for aquele canguru patola lá. Aquele canguru que fica dando peitada no vidro. Aquela não quero, não. Carne dura do cacete. É, exato, né? Pois é, é verdade. Talvez carne de canguru seja muito dura, que é um bicho muito forte. Exato, né? Tô fora. que era o bicho gorduroso. Olha aí. Ieda Yumi, 26 anos, designer e fotógrafa. Olha aí. Jaú, São Paulo. Olá, gostaria de deixar aqui o relato resumido de uma vida repleta de alimentos duvidosos. Enquanto filha de uma japonesa com um alagoano. Olha aí, olha aí. Desde pequena estou acostumada com a mistura inusitada das diferentes culturas gastronômicas nas quais fui criada, mas que gera estranhamento para quem não é sansei ou coisa do tipo. O gohan, arroz japonês consumido sem tempero e somente cozido na água, sempre foi acompanhado de feijão e farinha de mandioca. Olha que beleza de mistura. Como a famigerada mistura, as variações poderiam ser tempurá, gyoza, nishimi, um cozido de legumes, sushi e ocasiões especiais, e toda uma sorte de coisas que parecem não ter muito em comum com a pratada de arroz e feijão. Caraca, eu comi essas coisas com arroz e feijão. Com arroz e feijão. Mas que eu aprendi a amar e hoje a minha maior referência de comfort food. Olha aí. Minhas maiores frustrações, na verdade, aconteciam quando eu ia visitar minha bacha, que é a avó. Nada de errado com a querida vovó, mas sempre que eu ansiava por um doce, ela me trazia coisas como azuki mochi, um bolinho doce de arroz e recheio de feijão. Aí, a gente provou isso. Essa parada de ferrão, a gente feijão. É bizarro esse feijão doce japonês. Mas ela diz que hoje ela ama. Mas na época era muito estranho para um paladar infantil. É claro. Sem falar na tristeza gerada quando eu achava que era chocolate. Exato. É uma brigadeira aquela bolinha. Outros traumas me foram gerados com o okoshi. Uma torrada com os flocos de arroz. Isso é gostoso. E não tem gosto de absolutamente nada. Ah, não tem gosto. A que eu conheci é um gostinho, é meio açucarado. Tu comprou industrializado, né? Aí tem gosto do que a indústria quer. Exato. Também tinha o kantan. Léo, eu não sei se estou falando as coisas certas. Gelatina de algas marinhas. Olha aí. Cuja textura é dura e esfarelenta, apesar de ser uma gelatina. Que beleza. E que, novamente, praticamente não tem gosto. O menos pior era o manju. Bolinho à base de farinha de trigo sarraceno e cozido no vapor, mas que, invariavelmente, era recheado de azuki. Olha e aí. Deixava toda a experiência menos apetitosa. Que beleza. O que é azuki? Azuki é o bolinho lá de arroz com feijão doce. Ah. Porém, nada disso se compara ao natto. Natto! O soba, citado pelo Marco Gomes, é um macarrão servido em uma sopinha com carnes, legumes e outras coisas, normalmente sendo apreciado no ano novo. A babinha que ele relatou é, na verdade, o natto, que pode ou não acompanhar o soba. Olha aí. Mas também é consumido com arroz, ovo cru, miso, shoyu e outras variações. Natto nada mais é que uma soja podre. Eca! Putz grila. Ok, o termo é fermentada. Mas sério, nada define melhor essa iguaria do que o termo podre. Podre, caraca. Aquela baba, o cheiro forte, o gosto completamente errado e a sensação de engolir vômito, nossa senhora. Ai, meu Deus. Ela conseguiu ser muito mais pisol que o Marco Gomes. São as coisas que mais me marcaram ao degustar essa desgraça. Ai, meu Deus. Até hoje, a única pessoa que conheço que gosta disso, além da minha mãe, é meu companheiro Guilherme, que acredito só goste mesmo por falta de paladar e pra agradar a sogra. Pior de tudo é que o natto também é servido com quiabo. Nossa, combo de baba. O que aumenta o fator baba nojenta. Pra finalizar, nossa, que meio grande, minha filha. Devo acrescentar que o ovo parcial, completamente cru, é bastante frequente em alguns pratos japoneses. Ah, é ovo perfeito que eles chamam, né? Acho que é. Eu adoro. Quando tá no contexto do prato, exatamente. Tá no contexto. É cru? É o cru, não é? Porque o parcial, no ovo perfeito, ela falou parcial. Parcial eu entendo como que não é. É o meio termo ali. Não sei. Ela recomenda. Fica a dica pra provar algumas gotinhas de shoyu e uma pitadinha de hondashi, flocos de peixe. Olha aí, muito bom. Vinícius Castanheira, 27 anos, barista, Event Support and Wonder, Melbourne, Austrália. Olha, mais um da Austrália. Olha, velho. Hoje tá toda ceninha. Olha aí, ceninha. Hey, mate. O que, que é um Wonder? Não faço ideia. Barista, bom, eu entendi barista. Event Support. Barista é o cara do cafezinho, né? O cara que serve o café. Vamos vamos lá. Primeiramente, Azaghal, El Senhor do Oceania está correto. Café na Alemanha é uma merda. Aliás, é uma merda em todos os lugares ali em volta da Alemanha, como Hungria, Holanda, Polônia, Rússia. Na Rússia, eu acho que é o pior de todos. Aliás, tem açúcar na Rússia, né? Quem gosta de café mesmo vai dizer que não pode ter açúcar mesmo. Aliás, fui provar caviar pela primeira vez na Rússia e achei também uma merda. Na Hungria, as pessoas comem macarrão ao óleo com açúcar e poppy seeds, aquela semente de papoula. Olha aí. Aí é pra ficar loucão. Eu fiquei tão apavorado vendo e não tive coragem de comer. Fiquei um tempo na Tailândia, onde fiz alguns trabalhos voluntários com indígenas. Lá eles comem caracóis, aranhas, grilos, vermes e etc. Que na realidade, como diz o Azaghal, sou como cigarro. No começo é uma merda e depois você acostuma. É, mas é isso aí. O Davi falou sobre durian, que era uma merda. Porém, discordo. Quando forem visitar ele em Singapura, podem comer com gosto. O sabor é bom, porém um pouco enjoativo se comer muito e o cheiro é forte mesmo. Proibido de levar em alguns lugares como transporte público e aviões. Caraca, maluco. Olha, imagina. Parabéns a todos vocês pelo trabalho foda. Espero que um dia venham a Melbourne e passem minha coffee shop para o melhor café e breakfast de suas vidas. Tudo na minha conta. Aí, café com Vegemite? Putz grila. Vai ter que você gosta dessa merda. A gente não falou de Vegemite. Uma merda também. Comida australiana aí. Luiz Eduardo Xavier, 24 anos, estudante de matemática, Duque de Caxias, Olha Rio aí. De Janeiro. Conheço muito. Saudações aos leitores dos e-mails. É, porque nunca sabe agora, não. Né? Exato, né? Gostaria de contar minha experiência pessoal com a pior fruta que deve existir no globo terrestre. E ela não é a jaca. Olha aí. Desde novo, sempre estive com um peso acima da média. E por conta disso, vira e mexe, faço alguma dieta. Aquela dieta do gordo, sim. Aquela dieta do vira e mexe. Numa dessas vezes, um tio meu surge com o que seria o santo grau das frutas detox. O noni. Noni? Eu não conheço. A história já começa estranha quando este meu tio me alertou que eu deveria tomar o suco de fruta misturado com alguma outra, pois o noni teria um gosto muito forte. Um negócio de gosto muito forte já é um aviso. Ignorei o fato e decidi seguir em frente. Comprei uma bandeja dessas frutas. Pô, foi na bandeja, cara. E a desgraça começa logo em seguida. Ao abrir o pacote, a fruta apresenta um forte cheiro de chulé azedo. E fechou toda a cozinha por alguns dias. Caraca, cara. Como eu já tinha comprado aquela porcaria, que não foi nada barato, fiz o bendito suco pra dar uma última chance. Na verdade, era a primeira chance, né? Já que você não tinha tomado. Tô vendo aqui, ela parece tipo uma fruta do Conde. Mesmo misturado com o suco de uva, o noni tem gosto de vômito. Ah, que nojo, cara. Dando o efeito exato de que você está tomando um suco de vômito misturado com uva. Nossa, mãe. Nem preciso dizer que não demorou muito para que o suco realmente fizesse jus ao sabor ao voltar goela acima. Ah, não, cara. Putz, Guilherme. Apesar de não ser nojento como Balut, eu ficaria na dúvida se tivesse que escolher um dos dois. Não, obrigado, não, pela atenção. Não chegar nem perto. Noni. Ah, e Noni pode ir pro queimando a língua, hein? Que tal? Noni, Durian e Balut. Deus me livre, coitado do seu cara. Se prepara. Tivemos ideias nesse Nerdcast. Vamos falar sobre a lenda que nós conhecemos, porque Robin Hood se tornou um nome, né, todo mundo cresce sabendo, né, alguma coisa superficial. Perguntar de cara logo o que significa Robin Hood, que você tem neighborhood, brotherhood, o que é Robin Hood? Então, mas esse hood não é de capuz? Pode ser de capuz ou pode ser uma corruptela de wood, de floresta. Então pode ser o Robert do capuz, pode ser o Robert da floresta. Robin é uma espécie de diminutivo de Robert, mas Robin também pode ser um nome feminino. Mas também Robin é o nome de um pássaro. Sim. Você tá me dizendo que Robin pode significar Betinho da floresta? É mais ou menos isso. Não, Betinho do Capuz, pô. Do Capuz. Pode ser Betinho da Mata. Da Mata. Pode ser Passarinho da Floresta. Pode ser Robin como nome de mulher. Então, mas aí que a gente tem que entender o seguinte, da onde vem essa lenda e por que, que o cara era chamado assim? Porque, né, os historiadores... Ninguém nunca... Olha só, o spoiler. Ninguém sabe. Ninguém sabe, não existe consenso e ninguém consegue dizer provavelmente esse cara foi. Não, existe todo um monte de possibilidades. Então, por isso que o Robin Hood tem um status muito mais de lenda do que real. Sim, exatamente. E tem uma outra coisa, que é o seguinte, o termo Robin Hood, não como nome, mas como termo, uma época ficou, assim, sinônimo de um salteador nas estradas. Então, assim, sabe quando você confunde um nome próprio de uma marca como se fosse a mesma coisa que aquele objeto? Exatamente. É mais ou menos aquilo. Então, assim, o Robin Hood pode ter sido um cara que depois inspirou um termo, e aí você teve outros Robin Hoods, digamos assim. Então como é hoje, né? Como é hoje mesmo, né? O pessoal fala que quem rouba dos ricos pra dar pros pobres é Robin Hood, né? É. Robin Hood de Quintino. Robin Hood de... Sei lá. Assim, a primeira vez que o nome aparece, pelo que eu li, é num poema chamado Piers Plowman, que é mais ou menos de 1370. Ou seja, ele é mencionado, não sei o que, é Robin Hood. Não tem uma lenda, não é uma história sobre... É uma menção. Vamos lembrar que isso aí é a primeira menção de um poema, portanto, escrito, né? Um poema escrito, exato. Um poema escrito e, na Idade Média, a maior parte das pessoas não sabia ler, né? Então essas lendas provavelmente são... Hoje em dia não é muito diferente, hein? Principalmente no reino da internet, né, Zagal? Internet rude. Exatamente. Não, então, vamos lembrar que essas lendas eram passadas anteriormente por meio dos nossos queridos menestréis, né? Os nossos bardos aí, medievais e tal, que eram justamente pessoas que acumulavam lá o cargo de contador de histórias, de jornalista também, mascaravam um pouco a verdade e tal, e caminhavam de reino em reino contando essas histórias. O que eu acho interessante, na verdade, da lenda do Robin Hood e de outras, é que agora eu lembrei daquele nosso Nerdcast que a gente fez sobre Sherlock Holmes. E aí, porra, por que que o Sherlock Holmes ganhou aquela projeção toda? Porque naquele momento específico, o famoso timing, né? Naquele momento específico, a Inglaterra estava precisando de um super detetive. Lembra que a gente falou isso no nosso Nerdcast sobre Sherlock Holmes? Jack Estripador, a polícia não conseguia fazer nada, então o povo estava precisando daquelas lendas. O mesmo pode ser dito na balada lá de Tristão e Isolda, né? Que é bem mais antiga, de 800 e 700 e pouco lá, e é uma história de amor entre duas pessoas que não podiam se amar porque a igreja impedia que né? Os casamentos na época eram arranjados e tal, enfim. Tô falando tudo isso pra dizer o seguinte, da mesma maneira, a lenda do Robin Hood deve ter pegado aí através dos bardos, dos menestréis e tudo, porque ela tocava o coração das pessoas da época, seja verdadeira ou seja falsa a existência desse personagem ou não. E aí, pra falar sobre isso, acho que a gente pode falar um pouco de história. Não sei se o Felipe quer começar aí, mas eu acho que pra falar um pouco disso, a gente volta lá pra era dos vikings mesmo, né? Porque os vikings já estavam desde a Alta Idade Média, que a gente também já falou aqui, assediando a Inglaterra, né? Assediando os mares da Inglaterra. E até isso é mostrado tanto na série Vikings, como na própria série de livros, no caso do Bernard Cornwell, que a gente gosta tanto. Inclusive, tô no quinto livro aí, Terra em Chamas. Excelente. Não sei se fala a propaganda aí. Mas e tem essa... Vale, compre no nosso link da Amazon. E eu acho que deve ter lá, né? Não tem a Nerd Story, os livros do Cornwell? Pode ser uma boa, hein? Também deve ter. Claro que você quer. Melhor ainda. Melhor ainda. Então... Depois da Black Friday, amigo, não tem muita coisa na Red Store. É verdade. Não, mas compre antes da trilogia angélica, antes de comprar. É verdade. Não sobrou nenhuma, maluco. foi uma loucura. Eu sei, conversei com o nosso amigo da Nerd História. Enfim, voltando aí. Então, aí na própria série do Bernard Cornwell, mostra muito esse conflito, então, entre já os ingleses e tal, e os nórdicos, né? Então, a Inglaterra, ela viveu... Antes, ela era dividida em vários reinos, depois que virou a Inglaterra. Mas, enfim, ela era dividida e você tinha esse conflito conflito muito grande entre os nórdicos e os próprios ingleses, os saxões, etc. Em determinado momento, eles conseguiram se estabelecer na Normandia. E aí virou um conflito muito grande, até que esse conflito encontrou seu ponto crucial na chamada Batalha de Hastings, que é de 1066. Foi justamente o momento em que um duque, se não me engano, acho que era um nobre, não, acho que era duque, o duque da Normandia, a Normandia onde estavam os normandos, portanto os nórdicos, em 1066, eles se moveram para a Inglaterra propriamente dita, houve essa batalha e finalmente o Guilherme, o conquistador, que é chamado de Guilherme I da Inglaterra, tomou o trono da Inglaterra e dando início então a uma dinastia de reis normandos. É, lembrando que isso mudou toda a figura política da Inglaterra, né? Foi a última grande invasão e quem era nobre, quem era, sabe, todas as famílias, tudo foi por água abaixo e aí estabeleceu uma nova sociedade, né? Completamente diferente. É, inclusive tem a grande achada arqueológica dessa batalha é uma tapeçaria chamada Tapeçaria de Bayeux, sei lá, acho que vocês, portanto, toda vez que já foram em Paris, sabem francês melhor do que eu. Essa tapeçaria foi feita pela própria rainha, na verdade, pela esposa do Guilherme Conquistador, e ela está em exposição, foi encontrada em 1700 e pouco, e está em exposição na Normandia, em algum museu que obviamente não vou lembrar o nome. E essa tapeçaria, ela é clássica, mostra a batalha e tudo mais, e foi isso que você falou. Então, a partir desse momento, né, a Inglaterra começou a ter uma dinastia que acho que foram de 5 reis, se eu não me engano, não vou lembrar o nome, e começando com Guilherme, Conquistador Guilherme I, que aí então, vamos lá, ele foi visto pela sociedade da época, pelo povo, como um rei, obviamente, estrangeiro. Na verdade, eles estavam, na visão do povo, da nobreza, eles estavam sob jugo normando, vamos colocar dessa forma, né? Uhum. Ele governou a Inglaterra e depois, né, o filho dele, Guilherme II, ele assumiu o trono, era um cara ainda mais rígido que o pai, mas veja o que aconteceu. Durante uma caçada, ele foi morto por uma flecha. Olha aí a lenda se formando. Então aí você começa a ver, né, esse é o comecinho. Eu até posso falar um pouquinho mais de história, mas eu não vou ficar monopolizando o papo aqui. Então aí a gente já vê o comecinho da lenda que começou a tomar forma a partir daí. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood. Quando ele começa a aparecer em baladas escritas, né? A próxima que tem é 1461, chamada Robin Hood e o Monge. E ela já conta um pouco da história do cara, já fala do Little John, já fala do xerife de Nottingham. Já, e eles começam a colocar mais personagens em volta dessa lenda. E aí começam a aparecer cada vez mais histórias dele, incluindo cada vez mais conceitos que a gente conhece. Os homens felizes, né? De Sherwood, etc. Os Merry Men e tal. E aí, ou seja, quando você começa a tentar rastrear, pô, mas da onde vem isso? Você tem que voltar pra... Ok, se tem um negócio escrito sobre esse cara, aconteceu antes, né? Então, se a primeira menção dele é 1370, depois, 90 anos depois, vai ter outra. Vamos jogar esse cara pra antes. Justamente como vocês falaram aí, né? Ninguém sabia ler, escrever, e as lendas eram passadas, né? Pela tradição oral, né? De boca a boca. Boca a boca, né? Exatamente. Em canções, histórias, etc e tal. Então, assim, você já se perde muita coisa com o passar do tempo, porque as coisas eram narradas de forma poética, né? Quem conta o conto, aumenta o ponto. Exatamente. O que eu tava lendo era que, tendo isso como um parâmetro, lembrando, 1370, primeira coisa escrita, depois, então, vamos voltar. Só acrescentando que você falou desse negócio, nossa querida Lady Marian, que é o interesse amoroso do nosso herói, ela só apareceu em 1600, mais ou menos, em outra versão da lenda escrita. Aí o que eu vi aqui é que eles encontraram um cara que viveu em 1225, mais ou menos, chamado Robert Hode. Hode é H-O-D-E. Robert Hode, que foi listado em Yorkshire como um fora da lei, porque devia muito dinheiro a um abade e um monastério em York. Então o cara, assim, mas beleza, acharam um cara que tem um nome parecido, Robert, né? Porque, como falou aí, Robin pode ser um diminutivo, um apelido de Robert, né? E o Hold, né? Em inglês medieval, né? Pode ser uma coisa que faz sentido na cabeça dos historiadores, mas não existe nada além disso do que essa coincidência do cara ter vivido antes, tá listado em documentos e tal. Tanto que existiram outros caras depois que foram listados também como possivelmente sendo Robin Hood, e como o Felipe falou, também se tornou uma palavra palavra comum pra se referir a meliante, a um cara que é o bandido, fora da lei, entendeu? E aí não se sabe se Robin Hood era só um apelido pra meliante, uma coisa local de linguagem da época, se existiu um cara que fez nome como Robin Hood e tal, e aí por causa disso acabou sendo apelidado, quando você falou aí Robin Hood de Osasco, sei lá, os caras que também eram fora da lei, parecidos, meio copycats, eles também teriam ganhado a alcunha que foi estabelecida por um cara anterior. Então ninguém sabe se é uma alcunha genérica ou se é uma alcunha que acabou se tornando genérica porque teve um cara mesmo famoso que colocou ela nas lendas. Só um comentário, uma vez eu vi um documentário sobre isso, e uma historiadora tava tecendo uma tese lá, coisa assim, que a questão do outlaw, né, você falou miliante, bandido, mas não era exatamente isso, né, porque, segundo ela, você tem a lei, né, que é a lei que vigora nas cidades, a lei que vigora, no caso, imposta pelos conquistadores normandos, né, a lei, e aqueles que vivem fora da lei, que decidem ir pra floresta, decidem sair das cidades e decidem viver fora da lei. Então também tem essa interpretação, não necessariamente, claro, no caso aí até era, ele roubava tal, e dava essa história, mas também existe essa interpretação, como aquele que vive fora dos domínios, né, da lei normanda, né. Mas, ô Felipe, a lenda de Robin Hood está muito ligada também ao Ricardo Coração de Leão, né? A versão, digamos assim, do Ricardo... Que ficou, né? Acabou ficando porque, especialmente pelos filmes. O Ricardo Coração de Leão, que, como o Eduardo falou, ele era normando, inclusive, né? Ele era descendente direto do Rolo, o rei viking, que vai se tornar, né, o primeiro duque da Normandia. E o Ricardo Coração de Leão, ele tinha, né, ele vai ter uma idealização, digamos assim, em torno dele, por conta das cruzadas. E por quê? Também, enquanto ele vai lutar nas cruzadas, como uma das principais lideranças cristãs, embora ele seja, né, ele sofra derrotas nas cruzadas e depois sofre derrotas na França também, o apelido Coração de Leão era mais porque ele era meio ele era meio um porra louca, assim, né, que ia na frente do soldado, se botava lá na linha de frente e tudo mais. Tem retratada, né, que o Coração de Leão, ele morre em batalha. Né? Sim, ele morre. Foi uma flechada. Muito provavelmente foi uma flechada. Que infeccionou, parece, né? Tem uma história dessa. E então, assim, Não tem no livro do Cornel isso? Não, do Cornel não. Não? Coração de Leão, não. Coração de Leão é 1100 e pouco já. Ele é final do século XII ali. Aquele livro Arqueiro, não é? Ele é quase virando ali, pô, do século XII pro século XIII. Não vou lembrar ali o ano exato. Mas ele morre em batalha e o que acontece? Então, assim, você tem um rei que fica muito tempo longe, lutando lá contra os infiéis muçulmanos na Terra Santa, que vai depois morrer em batalha. E enquanto isso, o governo ali do reino cotidiano dava uma desgraça. Então você acaba criando uma visão idealizada desse rei Ricardo Coração de Leão. Uhum. Que tá voltando pra botar a ordem na casa, né? Então, a hora que ele voltar a botar a ordem na casa, então tá dando ruim porque ele não tá aqui, porque se ele tivesse aqui, ia tá dando tudo bom, sendo que assim, na verdade, como eu disse, ele tava se ferrando por aí, inclusive, ele foi tomado como prisioneiro, e o resgate foi uma nota. Pilhas e pilhas de ouro. Então, você cria essa idealização em torno do Ricardo Coração de Leão, e aí você, né, você sempre acaba criando nesse processo de idealização, você acaba criando personagens lendários. Podem até ter existido, mas que eles sempre vão ter suas qualidades exacerbadas. Vão ser personagens infalíveis, virtuosos, sem vícios. E o Robin Hood, em algumas vertentes, vai acabar ganhando esse contorno de ser um cara que era o justo, de que ele era o correto, mesmo sendo um fora da lei. Porque a lei que estava injusta, porque era um governo ali, um governo ruim, e o rei legítimo estava longe. Eu sempre ouvi a lenda do Robin Hood associada à ausência do rei. Não estava, então estava tudo uma zona, porque, né, tinham regentes locais e cada um, né, putaria geral de governo, sem a presença do rei. Então, por isso que o Robin Hood acaba se estabelecendo como esse fora da lei justo, né? E tava o irmão dele, o João Sem Terra, né, que ganha esse apelido. E assim, o João Sem Terra, ele vai acabar criando um outro arquétipo de personagem de ficção muito presente, né, que vai vir com Shakespeare especialmente, mas depois vai continuar, que é aquele cara que ele não foi preparado pra assumir o trono, porque ele era João sem terra, porque ele era o quinto filho. Então ele não ia herdar porra nenhuma. Ele era sem terra. Então você tem lá o príncipe despreparado pra assumir o trono, mas por algum motivo do destino, o trono cai no colo dele e o cara só faz bobagem. Porra, mas deu tudo errado mesmo, né? O que tem que fazer esse personagem do cinema é Osmar Prado, meu irmão. Nossa, que é isso? Da onde isso, cara? Não tem aquela novela que ele fazia, ó, um bocadinho de terra modelo pra trabalhar. Caraca, Dudu! Putz, grila, da onde? O Diabo da Garrafa. Renascer. Renascer, clássico. Mas olha só, mas é engraçado que o cara era chamado de João sem terra, não é porque ele era pobre, não tinha terra, não, é porque ele era só o quinto herdeiro da família real, que não tinha porra nenhuma pra herdar. Ó, se você for pegar o que eu tava falando, aquele assassinato lá do, enfim, o acidental, a flecha lá no Guilherme II, que eu tava falando lá, que era filho do conquistador, Isso aconteceu cerca de 100 anos antes dessa do Ricardo Coração de Leão. Então, assim, como eu tô dizendo, a lenda é... Eu, se eu fosse um menestrel nerd nessa época, assim, no século XIII, vai, eu ia falar assim, pô, eu vou juntar esses dois personagens, pô, Robin Hood, Ricardo Coração, eu vou dar um jeito de juntar eles, uma história com eles dois. Mas, assim, o Ricardo Coração de Leão, ele foi vários reis à frente, como eu tô te falando, cerca de 100 anos, mais ou menos, à frente do Guilherme Conquistador, eu não sei, 100 ou 100 e poucos anos, mas ele, como o Felipe falou, ele era descendente dos normandos, mas ele já era parte de uma outra dinastia, né? Porque em determinado momento, o Henrique II, que era o pai do Coração de Leão, ele tinha se casado com a esposa dele era da dinastia de Anjou, lá da França. E deu início a uma dinastia chamada Plantageneta, nome bizarro. E o Ricardo Coração de Leão já era dessa... Então, assim, já existia, assim, uma coisa... Ah, não, 100 anos depois, já era outra dinastia, então, sei lá, esse cara, né, as coisas foram se acalmando. E ele é, de fato, uma figura lendária, especialmente porque a terceira cruzada, que foi a cruzada que ele participou, é a cruzada mais romântica de todas, que é a Cruzada dos Reis, né? Jerusalém tinha sido tomada lá pelo Saladino, que também é outro personagem lendário, e não tanto a atuação do Ricardo Coração de Leão na Inglaterra, ou na França, ou por ali, foi marcante, isso menos. Mas o fato dele ter ido para as cruzadas, só o fato de você ir para as cruzadas, e ainda mais, pô, vão três reis para as cruzadas, acho que foram três, né? Acho que era da Alemanha, da França e... Eu não lembro direito quais eram os três. E foram para as cruzadas, né? Os caras falaram, porra, agora sim, né? Só cara de nível 20. Nível 15 para cima. Agora vai dar certo. E aí tem toda essa história romântica lá do Saladino, porque é um personagem também que foi um pouco piedoso. Assim, todo mundo matou a gente pra cacete. Mas o Saladino foi um cara mais piedoso com certas coisas e eles acabaram trocando no campo de batalha mensagens e um acabou começando a admirar o outro. Tem toda essa história aí que o Felipe vai poder falar melhor se é verdadeiro, se é só lenda, também não tenho certeza. Mas existe essa romantização em volta do Ricardo Coração de Leão. Provavelmente nessa época que você falou, em 1300 e pouco, já é mais à frente, né, que foi as primeiras lendas, poemas escritos do Robin Hood, certamente um bardo nerd pegou lá e misturou as histórias. Né? Eu conheci um cara que chamava Ricardo Coração de Leão. No RG? Assim? Ricardo Coração de Leão? Aham. Uhum. Da Silva. Da Silva? Lá, sobre o nome mesmo. Porra, caraca. O nome próprio dele era Ricardo Coração de Leão. Caraca. Um amigo que trabalhava como caixa no Banco do Brasil uma vez pegou um cheque do Oceano Pacífico. Nossa. O nome do cara é Oceano Pacífico? O nome do cara era Oceano Pacífico Ottoni. Peraí, você tá chutando ou era amigo Ottoni mesmo? Ricardo Coração de Leão. Cara, deve tirar muita onda esse cara aí, né? Porra, Dudu, é boa. Quero falar do xerife de Nottingham. Outro personagem emblemático, né? O antagonista do Robin Hood em todas as lendas, né? Hugh Grant. Não sei, depende do filme. Qual é o filme que é o Hugh Grant? Ah, Notting Hill. Puta que pariu! Agora eu entendi, caraca. Que filha da mãe. Notting Hill. Hugh Grant. Nossa, cara, foi muito longe. E eu lembro também dessa história estar associada, porque o xerife de Nottingham, né, tinha o poder na região, porque justamente era um desses caras que mantinham as regências locais Na ausência do rei. E aí o cara subia a cabeça aquele poder imenso que o cara tinha. É, realmente tinha o poder total, assim, né? E só respondia o rei, esses xerifes aí. Ô, Felipe, você sabe qual era a característica desses xerifes que não eram duques? Ou o que significa significava isso? O xerife. Xerife é uma corruptela de Shire Reeve. Ah! Agora faz sentido. Agora sim. Por isso que é bom estudar a etimologia das palavras, que tá tudo lá, né? É, então, Shire é como se fosse condado, né? Sim. Como se fosse ali um... Já aprendemos com os Nazgûl. E ali, o Riv seria ali, ele era uma mistura de juiz com prefeito com delegado. Ele tinha ali a autoridade local para tanto questões administrativas como questões fiscais e questões punitivas da lei. Então, o xerife, ele, nessa época, né, na Inglaterra medieval, não hoje no Texas, né, mas o Shire Riv, ele era então um cara que juntava ali juiz com coletor de impostos com um prefeito, digamos assim. Tá, era o cara que mandava na porra toda ali, localmente. É, era o cara que mandava no cotidiano, o cara que administrava no dia a dia. Sim. E o chefe, né, o xerife-chefe, digamos assim, era o Marshall, ah, né, que aí depois você tem o William Marshall, né, o Guilherme Marechal, e Marshall depois vira, né, uma patente e tudo mais. Que hoje seria o equivalente a delegado lá, não seria isso? Por aí, nos Estados Unidos você tem os Marshalls, que é como se fossem os delegados da polícia do FBI. E aí o xerife de Nottingham, pelo que eu pesquisei quando a gente fez uma nerdologia sobre o assunto, ele tinha uma questão, até pela posição geográfica, né, de Nottinghamshire, que era o cara que ele tinha autoridade sobre as florestas reais. E as florestas reais eram as florestas em que você tinha, não eram reais, né, no sentido de elogio, era no sentido de propriedade. Né, eram as florestas do rei, em que para você caçar ali, você tinha que ter uma autorização especial, para você, sei lá, para você fazer qualquer atividade ali, você teria que ter uma autorização específica. Então, eu já ouvi também essa história das florestas reais, de que a floresta famosa, né, o esconderijo do Robin Hood e os Merry Men, é Sherwood, né? Sherwood Forest. Uhum. E eu já li sobre isso no sentido que essas florestas reais eram um nome que hoje a gente vê. Floresta é um nome bem claro pra gente, né? A gente pensa em árvores e é floresta. Né? A gente sabe disso. Mas que na época esse nome era atribuído não só a um conjunto de árvores que formavam um corpo de vegetação que se chamava de floresta, mas em uma área muito maior que como se fosse uma reserva, entendeu? Uhum. Então a reserva, essa Royal Forest, não quer dizer que é uma floresta. Ó, acabou as árvores, acabou a floresta. Não. É uma região bem maior que eles chamam de reserva, que aquilo pertence ao rei, para os reis caçarem, para os reis fazerem o que eles quiserem, e ninguém pode cortar uma árvore ou caçar qualquer bicho aí, como o Felipe falou, sem uma autorização. Ou seja, e como você, se você é um plebeu, você não vai arranjar autorização, ou seja, você não pode fazer nada. Né? E a ideia é isso. Você não, porra, a pessoa, né, é a completa falta de liberdade que as pessoas tinham, de não poder nem se sustentar caçando, etc, né, porque você morava perto da floresta ou dentro da floresta real e tal. Então, a ideia de que Sherwood Forest era um esconderijo na floresta do Robin Hood, na verdade, se você for para a Idade Média, esse Sherwood Forest era algo muito mais abrangente, como essa reserva, e não só uma floresta fechada de árvores. A conclusão é, existia muito provavelmente esse posto do xerife de Nottinghamshire das florestas reais, ele existia, porém, não se sabe qual pessoa específica, né, se aplica no caso das histórias do Robin Hood e como seria essa relação. É claro, né, se você tem um fora da lei agindo nessa reserva real, né, ele tá ali como de refúgio, ou ele tá ali salteando carruagens, alguma coisa assim, caberia ao xerife tentar coibir isso, tentar buscar esse cara, prender esse cara. Agora, qual especificamente, qual xerife teria sido, tamanho da autoridade dele, aí já fica um pouco a discutir. A grande questão é, de fato, era uma pessoa com muita autoridade. Então, mas é óbvio que ninguém sabe, porque como o próprio Robin Hood é uma lenda que você não consegue apontar para uma pessoa específica em um período específico, né? Se você tivesse um nome relacionado ao Robin Hood, você meio que ia achar o cara no tempo, né? Mas não tem, então ele fica sendo genericamente o xerife de Nottingham, né? Então, assim, você tem essa figura é uma figura que tinha, assim, autoridade, porque às vezes Tardes, ela sempre acaba ficando um pouco mais caricata, né, e tal. Não necessariamente era um alto nobre, alguma coisa assim, só que por conta daquilo que a gente conversou, né, sobre a ausência do rei e tudo mais, era também a pessoa que seria cobrada pelos problemas. É claro, exato. Era o cara que, olha só, peraí, ô xerife, tá sem comida por aqui, tá sem plantação, você que administra aqui, qual é? É com você o problema. Tá na reta, o dele tá na reta. É, e então assim, você tinha uma figura também poderosa, mas que ao contrário do rei, por exemplo, não era intocável, né? Não era uma figura que ficaria ali inatingível, isolado. Uhum. Então, vocês falaram aí do personagem, o xerife de Nottingham, né? Eu queria falar sobre outro personagem importante aí, tanto da lenda quanto da história, que é o arco longo, né, cara? Que foi uma arma devastadora e foi uma arma revolucionária e importante pra Inglaterra em várias batalhas, que a gente já falou aí até em alguns outros programas, mas o mais importante do arco longo é que ele era um esporte nacional, né? Então ele era praticado não só pelos nobres, né? Porque, claro, os nobres é o que você, pra fazer uma espada, ter uma espada, é muito caro. Você precisa, sim, né, de ter todo um treinamento e tudo mais, etc. O arco longo, né? O arco, mas especialmente o arco longo, na Inglaterra, durante a maior parte do seu período medieval, a gente já falou aqui, mas acho que vale repetir, ele era um instrumento, todos, não só tinham, como até em certos períodos eram obrigados a ter, inclusive camponeses, né? Principalmente camponeses e tal. Então, ele era uma arma poderosa, que atravessava até a cota de malha e tudo mais. Então, era o símbolo, um símbolo máximo, assim, de um instrumento do povo que poderia ser usado e derrubar a nobreza. Então, acho que talvez, juntando aquela história lá, que o Guilherme II foi morto por uma flecha, e com esse simbolismo do arco longo, eu acho que é um personagem interessante aí pra gente observar em relação ao Robin Hood. Tipo assim, é óbvio que por isso que o Robin Hood passou na lenda como um arqueiro, né? Porque, é claro, se ele é um cara... Era que o inglês tinha trazido de mais sofisticado pra guerra e pro avanço militar, etc. É, mas o que estava ao alcance do povo, né? Isso que é mais importante. Sim, né? Entendi. Uhum. E o arco também foi levado pelos normandos. Olha aí. Ele não era anglo-saxão, digamos assim. É até uma ironia, né? Porque se os caras estavam querendo se rebelar contra o jugo normando, se bem que no caso do Ricardo Coração de Leão, se botar linda mais pra frente, nem tanto. Mas o arco em si tinha esse simbolismo todo aí. Você pode ver até em vários livros. A gente já falou aqui do Bernard Cornwell, tem Ken Follett também, nos livros dele fala sobre isso, né? Que competição de arco, a garota era toda desde pequena, tava tirando e tal, até porque formaria arqueiros importantes pra batalha, né? Então, mas justamente por causa disso, não existe parte da lenda que diz que ele era um cara do exército e teve nas cruzadas e ele era um arqueiro exímio. A lenda mesmo, assim, mais solidificada que nos chega, é justamente de um nobre, né, que ele foi até as cruzadas, lutou nas cruzadas, né? Lógico, tudo isso é lenda, tudo isso é romantizado e tudo, e voltou pra Inglaterra, e quando ele volta pra Inglaterra, muita gente deve conhecer a lenda, mas algumas pessoas que não conhecem, acho que vale falar, ele vê que o seu domínio lá, o seu feudo, o seu condado, foi usurpado, né? Agora tá dominado lá, foi roubado, o xerife de Nottingham falar, entrou na propriedade dele, matou o pai dele e roubou tudo, e ele não tem mais nada, né? O que é até interessante, porque isso coloca até uma característica interessante aí do nosso, das características, as várias características do herói, né? Que é o que a gente fala às vezes, o pessoal brinca, mas porque é um vagabundo, no sentido de um vagabundo, né? Um andarilho e tal, mas muitos heróis têm esse detalhe, que é a ascendência privilegiada, ou seja, alguma coisa nele, né, é especial, e aí, por isso, ele é o sujeito que pode, né, assim como Luke era filho de Darth Vader, uhum, assim como o rei Arthur era filho lá do Pendragon, né, do Uther Pendragon, tem alguma coisa ali nele, é um cara normal, mas tem alguma coisa especial nele. Então, a lenda é colocada dessa forma, né, então ele era filho, o pai dele era um, né, ele foi pra escola, quando voltou, ele viu o seu nome usurpado, e ele vai pra floresta, onde ele encontra essa turma de salteadores, que estão lá, já fugindo aí da opressão das cidades e tudo mais, e ele consegue dar um norte nisso, por justamente como você falou, Alexandre, ter o seu, era um bando de caóticos de salteadores, e ele tinha a sua, vamos dizer assim, não só a sua habilidade militar, como a sua habilidade de carisma, de controlar, né, que até no filme dos anos 90 tem uma frase muito foda, cara, que é, o cara fala assim, como é que nós vamos combater esses caras, né, somos apenas um bando de maltrapilhos, com que armas nós vamos combater, pô, com paus e pedras, sei que tal, ele fala assim, e uma arma que lhe escapa, a coragem, né, a gente fala isso, então é um pouco por aí, é um cara que foi nas cruzadas, voltou com todo esse espírito lutador aí. Mas, então, dentro dessa lenda dele ser um nobre, a gente já viu em alguns sendo representado como Robin of Locksley. É, Locksley era... Que era, né, o local de nascimento, né? Até porque as pessoas chamam o nome do local de nascimento e tal, e aí seria o nome mais nobre dele e tal, não sei o quê. Mas isso aparece bem depois, né? Porque ele é, se refere às lendas antigas, escritas, às baladas, se refere a ele como Robin Hood mesmo, e acho que é uma coisa que vem surgindo depois. A questão do Locksley entra muito também nisso, que a gente falou bastante, que é o seguinte: Locksley é um nome anglo-saxão. Uhum. Então, o Robin de Locksley seria uma versão, uma interpretação, digamos assim, do Robin Hood como um representante anglo-saxão, ou então daqueles nobres anglo-saxões que perderam, né, seus títulos, perderam suas terras para os, entre aspas, invasores normandos, e os conquistadores normandos, e seria então uma resistência contra esses normandos. Como você disse, essa ideia do Locksley vem depois. Inicialmente ele era leal ao Coração de Leão. O Coração de Leão era um normando, ponto final. Agora, quando você passa a ter ali algumas tentativas de romantização da história britânica, né? E é interessante assim, porque o Robin Hood ele é um personagem medieval, mas que ele começa a popularizar no século XV, e o auge dele, digamos assim, vai vir no final do século XVIII e século XIX, uhum, que é o período do romantismo, que vão ser as visões, né, com perdão da redundância, né, romantizadas sobre ele. E o romantismo, inicialmente, ele vai ter um grau muito grande de um nacionalismo idealizado, né? A questão das raízes folclóricas da Europa, a questão das raízes medievais contra a modernidade, contra a industrialização, né? Então, assim, você tem a industrialização a todo vapor na Inglaterra, literalmente. E destruindo, né, os antigos bosques, as antigas florestas ali, a política de cercamentos, de aumento da produtividade agrícola como o lastro desse processo de industrialização. Então você vai ter poetas e escritores que vão romantizar a vida naqueles bosques e vão tentar buscar na Inglaterra medieval ali aquela coisa bem idealizada. E aí você vai ter essa interpretação do... Não, e ele era também um anglo-saxão contra os normandos, né? Por quê? Porque os normandos vêm da França. E a gente está falando ali daqueles 200 anos em que França e Inglaterra se peitam a cada 10 anos, mais ou menos, em algum lugar do mundo. Então você querer também valorizar as raízes anteriores aos normandos da Inglaterra, aí você cria essa ideia do Robin Locksley, né, que é, novamente, um aspecto lendário, e nesse caso com uma abordagem muito política e social característica do romantismo, especialmente ali a chamada de primeira geração romântica, né, para não virar aula de literatura. É nessa mesma geração, nesse mesmo movimento romântico, é que se consolida também a lenda do Rei Arthur? Sim, o Rei Arthur é fruto total do romantismo britânico, né? A ideia do legado britânico como ao mesmo tempo um legado romano, junto com a cristandade, que converte os pagãos, como um centro, né, Camelot, ali, irradiando civilidade para o mundo. O que, que é isso? É a Inglaterra vitoriana, como centro do mundo civilizado. Uhum. Né? Outra história desse período, também totalmente idealizada no período da Idade Média, que vai ser muito famosa, vai ser o Ivan Hoé. Ivan Hoé do início ali do século XIX, na também Inglaterra. Tem um filme clássico dos anos 50, será? É com o Charlton Heston, não é? Não. Eu sei, ele não é o Ivan Hoé, não. Ivan Hoé é um cara, esqueci o nome, não é ninguém assim tão conhecido, não. Quem lembrava o nome dele? Eu sei que não era Ivan. Caraca, Dudu, não! Uai, você entendeu essa? Vou salvá-los! Ivan Hoé! Que filha da mãe! Vim pra brigar hoje, Eduardo! Tu tá fraco aí, tá quietinho, mudou canto aí, não tá? Eu só tô fazendo inserções precisas. Ivan Hoé! Quem é esse cara? Ivan Hoé! Que pariu. Também é do século XV o livro A Morte de Arthur, Sir Thomas Malory, né? Que a gente já falou num programa sobre o Rei Arthur, e que também é dessa época, que faz essa compilação de lendas aí, conforme o Felipe falou que o do primeiro do Robin Hood também teve essa do anglo-saxão, também foi no século XV. Não sei, pode ser alguma coisa que estava acontecendo na Inglaterra no século XV, sei lá, de repente buscando uma união nacional, talvez tenha alguma coisa a ver com isso, né? Mas é dessa época também. No século XV tem muita questão da Guerra dos 100 Anos contra os franceses, né? Da Guerra de Rosas, não tem? Não é no século XV? Não, é. E pouco? Também, a Guerra das Rosas vem depois. Depende. Peraí, vou ter que. As duas rosas, no caso, né? Não é isso? É a Guerra das Rosas. Duas... começa em 1455, logo depois da Guerra dos 100 Anos, que acaba em 1416. É, pode ser. Mas isso é uma especulação nossa, né? Não sei se foi em busca de uma união nacional aí. Mas me parece que essas lendas realmente se concretizaram nessa época, né? Ou talvez também uma nostalgia em relação à Idade Média, né? Não sei se alguém poderia ter essa nostalgia, mas talvez, né? Não, o próprio Tolkien escreveu com base nisso, né? Num sentimento de criar lendas antigas e tal. Não, perfeito, mas você tá falando depois. Eu tô me referindo à Inglaterra do século XV, onde essas lendas foram solidificadas, né? O Felipe tava falando aí, entendeu? Enfim, mas aí é só especulação minha, não tem nenhuma base pra dizer, não. You're not Robin of Locksley anymore, you're Robin Hood. Agora, eu quero perguntar sobre essa origem nobre dele, teoricamente nobre, né, do Locksley e tal, e justamente dele ter sido consolidado mais ou menos na mesma época que o Rei Arthur, de forma bem avassaladora na Inglaterra, né? Só que o Rei Arthur, ele vem como uma figura de autoridade, sabe? Ele era um rei, ele, sabe, armaduras brilhantes, aquele negócio. Camelot, como o Felipe falou. E o Robin Hood, ele é um bandido. Ele é um fora da lei. Mas o que torna ele nobre, segundo a lenda, era que justamente, apesar de ser um fora da lei, ele tinha esse senso de justiça, onde ele... Aí vem lá, o famoso mote do Robin Hood: roubava dos ricos para dar aos pobres. Os ouvintes anarcocapitalistas nesse momento vão dizer que ele roubava os impostos para devolver para os pobres. Ele era contra o Estado. Imposto é crime. Fica essa inserção do Azaghal aí. Imposto é crime. Então, tipo, é genial. É o carimbo que vem, né? Imposto é crime. Pá! Essa visão, é assim, tem uma coisa que as pessoas, assim, falando no geral, não só na Idade Média, né, mas no geral, mesmo hoje em dia, e o STF brasileiro é um grande exemplo disso, é que judiciário e justiça não necessariamente são a mesma coisa, muitas vezes são as coisas diferentes, inclusive. Uhum. Lei e justiça são coisas diferentes. Então, o Arthur, ele era autoridade, né, tinha lá a questão de ser um rei, de ser uma figura ali central, mas a questão do Robin Hood é uma questão muito da justiça no aspecto da autoridade moral. O Rei Arthur, ele podia ter a autoridade moral e a autoridade da coroa, autoridade legal, digamos assim. Afinal, ele tirou a espada do lago, então ele tem autoridade. Ou da rocha, né? Mas, exatamente. Como diz lá o camponês comunista, né, do Cálice Sagrado, uma mulher qualquer te dá uma espada no lago é um método, não é um método para escolher uma liderança política. Exatamente. Mas o Robin Hood, ele tinha autoridade moral, porque era um tempo ali de anarquia, de anarquia no mau sentido, né? De caos, de falta do rei, de abusos pelas autoridades e as pessoas desamparadas. E ele seria, então, o cara que assume uma liderança moral de lutar pelo que é correto, mesmo que seja ilegal. Uhum. Eu vejo muito disso. E isso não necessariamente tem a ver com eles ter uma origem nobre anglo-saxão, não. Essa, entre aspas, moral da história, né? Estilo desenho do He-Man, veio desde o início. De ele ser uma autoridade moral. Sim. Em defesa ali do oprimido. E isso que fez ele ficar famoso, né? Não é o fato dele ter um nome maneiro, de morar na floresta e ser um arqueiro foda e tal. Não, o negócio que faz o Robin Hood ser famoso é justamente essa parada de roubar dos ricos para dar pros pobres, né? Dessa justiça moral que ele tinha. Era a doutrinação marxista na Inglaterra medieval, né? Mais ou menos, porque roubaram o condado dele, cara. Ele foi atrás do condado. É o contrário, na verdade. Ele quer a propriedade dele de volta. Exatamente. Não, mas tem essas versões também, né? Que ele foi motivado mesmo por ter perdido tudo e tal. E ele... Que é a versão do Locksley, né? Do anglo-saxão. Exato, que senão ele tava na boa lá nas propriedades dele. Ele pode ser um normando leal ao rei, ele pode ser um anglo-saxão, um pé da vida com a coroa. Vai ter várias ali versões, dependendo do momento da interpretação, porque é justamente para isso que as lendas acabam servindo. Elas transmitem muito mais sobre os períodos em que elas são formuladas do que sobre elas em si. Mesmo mais de 100 anos depois da invasão normanda, ainda tinha descendente de anglo-saxão puto da vida? Não tinha virado tudo normal? Ah, não, agora é isso. Nós somos normandos. Então, aí que tá. Como eu disse, essa interpretação ela vem no século XIX, em que a França é um adversário e você tem um romantismo sadismo, né? Uma valorização, digamos assim, muito grande do legado germânico ao mesmo tempo, né? É o período das óperas do Wagner, das valquírias com chifre na cabeça, uhum. A ideia ali dos germânicos não mais como bárbaros, né? Mas como construtores da Europa, valorização a idealização do Carlos Magno. Então você vai ter escritores ali ingleses que vão falar, olha, mas a gente não é normando, a gente também tem anglo-saxão, a gente também é germânico, né? Tanto que inglês e alemão tem algumas similaridades, né? O inglês fica ali num meio tempo, né? No meio termo. E então você vai valorizar uma herança em detrimento da outra, mas sem necessidade de uma base real. Mas, por exemplo, hoje mesmo, quando você fala assim, ah, você vai ter pessoas que, depois de muito tempo, vão dizer, ah, sou inglês, não sou nem normando, nem anglo-saxão. Uhum. Mas é possível que você tenha pessoas que reivindiquem essas heranças culturais. O próprio rei Arthur vai passar por essa leitura. O rei Arthur anglo-saxão e o rei Arthur mais romanizado. Né? Contra os saxões. Você vai ter duas versões do rei Arthur também. Uhum. Né? Na verdade, você tem até mais de duas. Né? É. Você tem a versão mais céltica ali. Então... Até quadrinhos, pô. Até em quadrinhos. Câmaras 3000, pô. Caraca, cara, lembrou de Câmara 3000. Muito bom, parabéns. É excelente, pô. A ideia de que você teria ali uma tensão quase tribal, né, entre anglo-saxões e normandos, eu acho sim que mesmo 100 anos depois é possível. Porque o que acontece? 100 anos depois, você tem aquele cara que vai falar, não, mas, pô, a nossa família era rica. Mas aí meu avô me contou que o pai dele perdeu tudo quando os normandos chegaram. É, 100 anos é muito pouco numa sociedade. Com certeza, é verdade. Então, assim, né, vide, por exemplo, os países americanos, né, por exemplo, Brasil e Estados Unidos, que aboliram a escravidão mais de 100 anos atrás, e você tem efeitos concretos da escravidão até hoje. Para dar um exemplo, você vai ter... O exemplo que eu dei de famílias talvez seja o que fique melhor para quem estiver nos ouvindo. Né? Quem está nos ouvindo certamente ouviu de um avô ou uma avó histórias sobre o avô ou a avó desses antepassados. Coisa que vai, então, 5 gerações para trás. Uhum. Né? Aquela coisa, ah, meu avô me contou que o avô dele lutou na Guerra do Paraguai. Uhum. Concordo 100% com o Felipe, só que eu gostaria de lembrar que na época a galera vivia uns 40 anos, né? Então, assim, só tem um pouquinho mais... Essas gerações só estão um pouquinho mais magrinhas, assim, vamos botar assim, né? É, tem isso também, né? A média de idade era bem menor. Tem aquela coisa que você... Não era tão incomum, assim, chegar na terceira idade, né? O problema era chegar na vida adulta. Não, pra chegar na adolescência, na verdade, né? Porque se você morria muita criança, né? Exatamente. Que a gente vê, assim, ah, mas a média, a expectativa de vida era de 35, 40 anos. Mas não era assim que, ah, você fez 35, 40, morreu de velho. É porque muita gente passava dos 60, chegava aos 70, então... É, o limite... digamos assim, costumava ser uns 70. É, então, mas é que a mortalidade infantil era muito alta. E aí isso baixa muito a média, entendeu? Por exemplo, a foto, né, quando as pessoas pensam em Dom Pedro II, né, imperador do Brasil, pensa naquele velhinho, a barbona branca e tudo mais, ele tinha 50 e tantos anos naquela foto. Tá de sacanagem, sério? O Stallone tem 70 e me enche de porrada ainda hoje. Né, você tinha um limite da idade, mas você tinha uma terceira idade, né? O problema era você chegar na vida adulta. Yeah. É, e também tem o seguinte, precisa pensar assim, para e pensa, quantas vezes você, nosso ouvinte, já precisou tomar antibiótico? Cara, eu já fiz essa conta. Eu já tentei fazer assim, quantas vezes o Alexandre já morreu sem existir antibiótico? Antes de existir antibiótico e tal, né, cara? É, cara, a primeira vez, ó, quando é que você usou antibiótico? Você era criança? Teve um negócio? Bom, você tinha morrido, basicamente. Não, e sabe o que é bizarro? O antibiótico é agora século XX, cara. Século XIX não tinha, XVIII não tinha. É, isso porque a gente não conta as doenças que a gente não pegou por ser vacinado, né? Que isso é outra parada que tá acontecendo aí. Apesar de que tinha menos doença na época, mas beleza. Não, a vacina é um esquema do governo pra se controlar. Não, é reptilianos. Vacina causa doenças porque a indústria farmacêutica quer lucrar com você. A Eu queria perguntar sobre uma outra personagem importantíssima, que é a Marion. Cara, até onde eu li, surgiu no século XVI. Mas a lenda que a gente conhece é que ela era aparentada do rei, não é isso? Do rei Ricardo Coração de Leão. Então, ela tinha uma origem nobre, certo? Sim. A questão da Lady Marion, até pelo nome, ela tem muito da questão do culto mariano. Muitas vezes tem uma discussão teológica, né, sobre os protestantes acusam os católicos de eventualmente cometerem heresia ao ter datas e orações para Maria. Enfim, não vamos entrar nessa questão. A questão é, o culto mariano na Inglaterra, ele acaba influenciando, ou sendo influenciado, eu não sei dizer qual o vetor, pela ideia da Lady Marian de Robin Hood. Né? A ideia de você ter ali uma figura feminina, idealizada, com o nome Marian, e que esteja ligado também a essa visão cristã do Robin Hood. Por quê? Porque o Robin Hood, né, ele poderia ser do período, entre aspas, pagão, né, da Inglaterra, ali do início da cristianização. Então é também uma maneira ali você colocar, às vezes, Robin Hood casa com a Lady Marian, né, na igreja, tudo bonitinho. Né, então você tem uma... Final de novela. Tem o final de novela. Então você tem uma valorização até de uma identidade religiosa, de uma idealização religiosa. Também outros personagens maneiros que estão sempre ao redor do Robin Hood são os Merry Men, né? Que tem o Little John, tem o Frei Tuque lá, que é sempre mostrado como beberrão nos filmes e tal, né? Como é que é? Conta isso. O Frei Tuque, ele tem uma questão interessante. Sabe, o Alexandre apareceu agora o Mário Júnior. Beberrão, conta isso aí com mais gente. Conta. Igual, cara, igual. Preto que... Ele tinha uma questão essa discussão sobre Robin Hood ser histórico ou não, mas o Frei Tuck tem um argumento interessante, que é o seguinte: o Frei Tuck, ele é, no período do Ricardo Coração de Leão, você não tinha ordens fraternais na Inglaterra, então você não tinha freis. Brodagem, não tinha brodagem. É, não tinha freis na Inglaterra. Começa por aí, dele possivelmente ser um personagem, né, fictício. E segundo, aquela questão que a gente mencionou do justo ser diferente do legal. Porque muitas vezes, né, quando se fala desse período na Inglaterra, ou quando se fala nas próprias histórias de Robin Hood, é muitas vezes parte da igreja ou das autoridades clericais, eclesiásticas, são, entre aspas, os vilões. Né? Também estão na cobrança de impostos, aí você tem lá sempre tem um bispo ali com interesses escusos que ajuda o João Sem Terra, alguma coisa assim. Então, o Frei Tuck, ele é um personagem que é o seguinte: ele não é uma pessoa perfeita, ele tem ali seus vícios, né? Seja a bebida, seja ele ser glutão, né? Muitas vezes ele é gordo, come bastante e tal. Uhum. Mas ele é um cara justo. Ele não finge que é perfeito, ao contrário dos outros caras da igreja, mas ele é justo. Então ele tem essa questão de ele ter os vícios aparentes dele, mas ao mesmo tempo ser um cara justo, ser um cara que defende os pobres, né, que ajuda, né, contra os impostos ou contra os ricos, enfim. Então você tem essa questão interessante e o argumento, né, sobre ser histórico ou não, que não tinha, né, ordens de frades na Inglaterra do Ricardo Coração de Leão. Mas sabe o que é a impressão que eu tenho, pelo menos dos filmes, às vezes, histórias do Frei, cara, é assim, como eu tô te falando, eu não entendo muito também dessa organização eclesiástica e tudo, mas me parece pela história que os Freis são, assim, uma ordem mais abaixo do grande, do alto clero, me parece, pelo menos essa impressão, assim, um cara mais do povo, justamente por isso, tem todos esses vícios aí de beber, tá mais próximo à galera e tal. Eu acho que é isso que, né, afinal de contas é um religioso, mas um religioso do povo, não o grande clero lá, né? Essa era a visão que sempre passou dele, pelo menos. Né? Essa coisa de ser o padre da vila, né? Aquele cara que todo mundo vai pedir conselho. Né? Eu não sei se nessa coisa eclesiástica, se os freis são mais. Assim, eu sei que os monges não são nem ordenados padres, né? São totalmente leigos, né? Mas eu tenho essa impressão, cara, não sei. Ah, você já reparou que os Merry Men, o Robin Hood e os Merry Men são um clássico grupo de RPG? Porque você tem o Robin Hood, que é o arqueiro, beleza? Tipo um ranger, né? Da floresta. Né? E a e o líder, né? O líder, é. Você tem o Little John, que é o segundo em comando, né? Que é o cara fortão, tanque da... guerreirão da parada, né? Tem o Will Scarlet, que é o espadachim. Tem o Freytuk, que é o clérigo do grupo lá. Tem o Alan Adale, que é o bardo, cara. Até o bardo tem, cara. Muito maneiro, ministrel. Ele aparece também nas lendas posteriores do Robin Hood, mas era muito maneiro porque ele era justamente o bardo que alegrava todo mundo, contava as histórias e... Porra, é muito maneiro, cara. É o maior grupo de RPG. Relações públicas, né? É o Hulk, né? Seria o bardo, né? Eles são... Chaotic Good. Chaotic Good, exatamente. E eles lutam contra os Lawful Evils. Exatamente, olha aí, cara. É não, isso. Aí que vai a discussão. Claro que é. Calma aí, pera aí um pouquinho. Chaotic Good, Chaotic não segue regras, leis, assim. Não, não, não, eles são Chaotic Good, sim. Ah, tá. Mas o xerife, ele não é Lawful Evil. É, claro que tá é. Mais pra, ele tá mais pra neutro, não, ele não segue o que o Ricardo Coração de Leão, o que o rei, certamente as leis que o rei deixou, não eram aquelas que eles estavam implementando. Certamente eles tinham uma motivação própria. Tanto é que, né, o Ricardo chega e, né, o Ricardo, que seria aí, na lenda, isso, se for pela, não na verdade, na lenda seria Lawful Good. Seria isso. Na lenda, não na história. Porque aí, na história não tem nenhum, não tem Good. Não tem Good. Na lenda seria um Lawful Good, e aí o xerife de Nottingham, eu arriscaria o Neutro Evil, que é um cara que usa as leis pra... Né, um cara mal, que usa as leis quando lhe convém e quando não lhe convém. Uh-huh. Então eu acho que é por aí. Se ele fosse Lawful Evil, ele seguiria a risca as leis do rei. Uh-huh. Excelente. Tem que ter um anão. É um grupo de RPG, tem que ter um anão. Porra, eu não sei todo mundo que tem na companhia do, pra não lembrar. Não, acho que não tem ninguém que sofra de nanismo. Ah, você queria um anão mesmo. Anão baixa o nível da história. Nossa, Jesus. Caraca. You're not Robin of Locksley anymore. You're Robin Hood. O Ricardo Coração de Leão, ele morre na França, né? Então ele chegou a retornar das cruzadas, mas depois foi pra França, pra guerra e tal, não sei o que, e morreu por lá. Ele quase não ficava na Inglaterra, né? Exato, era o rei ausente. Mas o que acontece depois da morte dele, assim, né? Que a lenda pode acontecer durante, depois dele, etc. Então, o que acontece com a Inglaterra depois, né? Vem o governo do João Sem Terra, né? Esse arquétipo do rei que não foi preparado pra ser rei, então fica perdido quando chega no trono. Ele enfrenta a revolta dos barões e ele é forçado a assinar em 1215 a Magna Carta, né, que é considerado por muita gente a primeira constituição do mundo ocidental, mas isso é uma visão um pouco anacrônica, né, já que a Magna Carta ela não chega a ser exatamente uma constituição, ela não garantia direitos que a gente hoje chamaria de direitos humanos, né? Mas ele tem que assinar a Magna Carta, que é basicamente um documento que limita o poder do rei perante os barões. E é interessante porque a Magna Carta ela vai fundamentar séculos depois, 600 anos depois, não, 600 não, menos, 400 anos depois, sou de humanas, as revoltas que vão gerar a guerra civil entre parlamento e rei, que vai levar ao fim da monarquia Stuart, a República de Cromwell, a deposição do Cromwell, a restituição dos Stuart e a deposição dos Stuart na Revolução Gloriosa de 1689, que aí sim vai ter a Bill of Rights, que é, de fato, aí sim, a primeira Constituição moderna. Então, assim, os caras vão falar, olha, o rei, lá em 1215, teve que assinar esse negócio aqui, concedendo parte da autoridade dele. Não é. Agora os reis, de novo, querem ter essa ideia de absolutismo francês, poder divino dos reis, teologia do Bossuet. Então, peraí, como é? Aí os nobres fazem a Petition of Rights, né, a petição de direitos, falando, olha, vocês têm que respeitar os direitos. O rei caga pra eles, e aí eles derrubam o rei. Então, o que acontece depois do Ricardo Coração de Leão é o João Sem Terra sofre uma revolta dos barões, é forçado a assinar, né, a Magna Carta, e depois dele que vai vir, né, o Henrique III, que aí vai governar por mais de 50 anos, que ele vai depois se tornar um vilão shakespeariano, né, e tudo mais, mas que vai começar ali um período de início de estabilidade, digamos assim, dentro da Inglaterra, e vai focar as relações inglesas na guerra com os franceses. E aí depois vai vir, né, o Eduardo, aí o Henrique II, depois blá, blá, blá, e até chegar no Henrique V do Kenneth Branagh. Agora, a lenda de Robin Hood não tem tem um final, né? A gente, pelo menos... Tem. Qual é o final da lenda? Ele derrota o xerife, né? Sim. E se casa com a Lady Mary. Tá, mas e aí? Aí caguei pra floresta e de roubar dos ricos e dar pros pobres e fiquei rico de novo? Não, não necessariamente. Ele foi viver o amor. Ah, é lenda mesmo. Não, o homem, quando ama, não quer guerra com ninguém. Ah, olha aí. Mas não tem a parada de ele foi capturado, esquartejado, essas porra, tipo... Esse é o William Wallace, cara. Então, tipo o William Wallace, exatamente. Não, tem uns episódios aí, dependendo da lenda, tem uns episódios, sim, que ele foi capturado, ele foi levado pra Torre de Londres, foi salvo, então, por esses amigos dele. Tem essas histórias aí, mas dependendo da lenda, deu no meio, né? Tem a versão que ele era uma raposa. Nossa, mas no final ele, então, viveu feliz para sempre, né? Final de contas de fadas. É, essa é a ideia, né? Olha aí. Deu tudo certo no final. Olha aí, cara. É uma lenda. Menos pro povo que ele parou de roubar dos ricos e dar pros pobres, e os pobres ficaram sem nada. Não, o povo deixou de ser oprimido, né, cara? Pelo não, não, não, não, não. Não deixou, não. Entra aí a Revolução Industrial. Você queria um final deprê, tipo de Rogue One, assim, todo mundo morre. Exato. O Império explode todo mundo. Pronto, fim da história. Ai, meu Deus do céu. Uma coisa interessante, né, que eu mencionei até no Nerdologia, que tem um motivo do Robin Hood estar sempre de verde. Ah, olha, isso é verdade? Porque a floresta de Sherwood Real fica ali perto, fica a cidade de Lincoln, que era um importante centro têxtil desde a Idade Média, e lá você tinha uma planta ali que permitia você tingir um tecido azul de amarelo e ele virava o Lincoln Green, o verde Lincoln. É tipo uma cor, não sei se patenteada é o termo, mas é uma cor própria, né? Tá em catálogo Pantone e tudo mais. O Lincoln Green, que é esse verde meio amarelado dos tecidos da região e que eram muito comuns, né, aparentemente, as pessoas da região. Então, assim, não era apenas uma camuflagem na floresta, era porque a região de Lincoln era famosa pelos seus tecidos verdes. Olha aí, cara, Lincoln Green, a cor que é associada com Robin Hood. Shop local. Shop local. Olha aí, exatamente, cara. Ah, cara, eu acho que cara, essa história... Ele apoiava o produtor local, velho. Ah, acho que essa história foi plantada depois. Nossa, Dudu! Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.